Van 3455 no solo de Salvador, agora às 39, livre à direita, chama 121 no decimal 9, repórter livrando a pista. Livrando no momento, agora com solo 219, o TAM 3455. Gente, muito obrigado, bem-vindo a Salvador. Obrigado, até daqui a pouco. TAM 3858, runway is free, wet and slippery. Clear to land, wind 10 degrees, 10 knots. Clear to land, 10, TAM 3858. Boa noite, eu tá 3455, livrou na sua escuta. Alfa 455 em frente, Alfa Juliette, Pátio 1, portão alto. Alfa Juliette, Pátio 1, 08, tá 3455. Boa noite, 854. Na escuta. Do Aires 340, pela. Autônomo 150, da cor da bola para a direita. Segunda da aérea, posição de engenheiro. Controle 1, na margem decimal 35, aciona 5042. Livre nível 340 para Guarulhos. Via Peruíce 50, decola 10, curva direita, saída da El Diner. 1935, controle 5042, transponder, com 8800. Correto, em assinamento. Chamada pronta. 2.000 7, Web 6727, continua a aproximação, reporte serviço 372 com trem baixo e travado. Atento ao chuva nesse setor. Frequency 121 decimal minor. Okay, first rate and ground 21 decimal 9 down 3858. Good night. Of course, welcome to Salvador. Thank you. Aderjet 6727. Poderia informar a altitude? 58, vacating runway 10 for the apron. Back up, pull by Alpha, we'll call before taxi Juliet. Okay, cleared off, we'll call you before Juliet, 3858. Okay, taxi approved up to April 1, gate 06, via Alpha and Juliet, 2858. Okay, cleared Alpha, Juliet, April 1 to gate 06, stamp 3858. Capture deslocada 90 metros. Obrigado. Livre. Só um minutinho, aguardando que a nave da TAM está ingressando no pátio principal. Na sua escuta. Doutor, uma boa noite. 3152 da TAM, cruza nível 200 para 150. Informação X-Ray. TAM 3152, esse ano de identificação autorizada chegada a Mari, desça para nível 050. Identificou, chegada a Mari, 050, 3152 TAN. Aos 4-4, livre à direita, chama o solo, 121 decimal 9. Vai livre à direita, chama 1219, 6725. Alô? Taxi em frente do Alfa, na parte de antes, ataque sem Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 672. Passa aeronave de ataque autorizado, 1885. Positivo, está passando agora nesse momento, para a passagem inicia o táxi, do 1885. Sendo o tráfego autorizado, 1885. Zona 52, informo que chuva leve sobre o aeródromo, a pista está molhada, estamos operando instrumentos com 1.500 pés de teto e 4.000 metros de visibilidade. Afirmativo, muito grato, ciente as condições, 3152. Em frente, tá? Ingresso na Índia, portão 4. Ingresso na Índia para o portão 4, bilhete 677. Solo com 885 para o táxi, tem 85 a bordo, 420, autonomia terra na Galeão. Zona 52, após estátua, autorizado em LS, tem um glide down no zero, pista para 2.000 pés, quem negou no zero, no 5 é responsabilizado. estimativa então, com 1015, já pode estar se autorizado o localizador, sem glide, 3152 até reporte estabilizado. É 085, é onde? Avianca Brasil 6310, a sua identificação autorizada chegada a Mari, esse mantém a nível 050. Identificou Mari para o 050, linha 3110. Avianca Brasil, informo que eu tenho, comunicou que chove levemente sobre o aeródromo, a pista está molhada, estamos operando instrumento, 1500 pés de teto e 4000 metros de visibilidade. Sim, chuva leve sobre o aeródromo, 1500 pés de teto e 4000 metros de visibilidade, linha 3. Deixa uma olhada. No 885, decola de Salvador. Agora aos 52, chame o controle. 19.35, faça um bom voo. Melhor, certo, abraço. Controle, gol 1885. Gol 1885, contato radar na decolagem, suba nível 340 na saída da aerotransferência de Né. 34, da onde, né? 1-1-1-1-1-1-1-5, vou manter por 2-5 para desvio, senhor. Sim, tem condições de apresentar voar direto da Elgo, 1-1-8-5? Possível. Sim, se autorizar direto da Elgo, 1-1-8-5. Certo. Localizador, o 3152 da TAM. 3152, redução para aproximação, 4 milhas para o marcador externo, completo sinal LS, o Glide, do 1-1-8-6. Já reduzindo, 2286, até já, 3152. O 3152 da TAM tá a 2,5 milhas do externo. Ciente, TAM 3152, reporte avistando o campo. O vento é 080 graus, 62 de nós, o ajuste é 1014, 1014. A pista molhada, escorregadia, cabeceira deslocada 90 metros. TAM 3152, reporte avistando o campo com o trem baixo travado. Informativo, o trem já está embaixo e agora informará avistando o campo. 3152 da TAM com 1014. Chame Centro Recife 1228, até 1325. 1228-3325. Firmo. Obrigado. Avianca Brasil 6310, após ITAP, autorizado ILS 1 Glide da 10, deixa para 2000. Quem nega 1014, responsabilizado. Desce para 2000, 1014, após ITAP, autorizado ILS. Na pista 10, sem o Glide. 3152 da TAM, tá visual com o campo, a 3 milhas. Ciente autorizado o pouso, pista livre, vento 090 graus, 8 nós, TAM 3152. Livre o pouso na 10, 3152, TAM. Doi, é possível aumentar o brilho da pista por 3152? Brilho da pista só se for agora, comandante. Afirmativo, muito obrigado. 3152. Afirmativo na sua escuta, cara. Brasil 6310. A torre informou que não chove mais sobre o aeródromo, porém a pista ainda molhada, 1.500 pés de teto e 4.000 metros de visibilidade. Cliente, não há mais chuva sobre o aeródromo, pista molhada, 6310, grande. Muito obrigado. Libra direita, chama o solo em 1219, 3152, até já. Alô Salvador, uma boa noite, é o 3152 da TAM, livrou na sua escuta. Alfa Índia, portão 03, 3152, até já. está avisado no localizador 6310. Bianco 6310, redução para aproximação, 4 milhas para o marcador externo, completo na LS1 Glide, 2186. A gente reduz para aproximação, completa a LS1 Glide, 6186, chama a torre 6310 na grade. Avistado, autorizado, pouso 180 graus com meia dúzia de nós, cabeceira menos 90 metros.